andrecedesmoral.com.br. Vou te contar uma coisa, eu não sei se tu aguenta. Pode chamar suas amigas, aquela que representa. Vou te contar uma coisa, eu não sei se tu aguenta. Pode chamar suas amigas, aquelas que representa. Escuta esse solinho aí, ó. Só lamento por você, viu, filha? Para, bebê, se concentra. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Bebê, se concentra. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Bebê, se concentra. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Bebê, se concentra. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Bebê, se concentra. Em nome de Lipe Produções, é do estúdio. Vou te contar uma coisa, eu não sei se tu me aguenta. Pode chamar suas amigas, aquelas que representa. Vou te contar uma coisa, eu não sei se tu me aguenta. Pode chamar suas amigas, aquelas que representa. André Cedês, o moral de Bicoara. Só lamento por você, viu, filha? Fala doido! Para, bebê, se concentra. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Bebê, se concentra. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Bebê, se concentra. Senta, vai. Senta, vem. Senta, vai. Senta, vem. Senta, vai. Senta, vem. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Ou devagar você senta. Bebê, se concentra. Paulo Paulada, IVM Produções. Bateu, explodiu, baby.